Graças ao Senhor, irmãos, por esta grande oportunidade que Deus nos concede. Eu quero, nesta noite, agradecer a Deus por esta oportunidade. Quero também, irmãos, parabenizar os nossos jovens, a todos vocês, os que estão no coral, que estão cantando, os que estão tocando e os que estão aqui na nave da igreja. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu estava, irmãos, meditando no tema que foi escolhido para este evento. E eu fiquei pensando, eu disse no meu coração, alguém deve ter orado para procurar esse tema. E alguém deve estar preparado para ouvir o que Deus tem para falar. Porque esse tema é um tema que mexe com os nossos corações. É um tema que nos chama à responsabilidade espiritual. É um tema que questiona o nosso posicionamento de crente. Amém? Glória a Deus. Irmãos, e eu quero apenas voltar nesse texto que nós lemos no início, em Lamentações 5, e, irmãos, só que eu quero ler esse capítulo inteiro, para que nós possamos entender este momento. E começa assim dizendo: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos, e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos, e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós. Ninguém há que nos arranque de sua mão. Com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigam a moer e os moços tropeçaram debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento à porta e os jovens já não cantam. Cessou o gozo do nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esqueceria de nós para sempre? Por que nos desampararia por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, e nós nos converteremos a Ti. Renova os nossos dias como dantes. Aleluia. Aleluia. Aleluia. nesta poesia, irmãos, uma poesia de 5 livros, Jeremias mostra toda a sua dor, mostra toda a sua agonia, mostra uma angústia que ia muito além das fronteiras da aflição e das ânsias mais incontidas. Jeremias mostra porque é conhecido como profeta das lágrimas. Nessa insuperável poesia, ele se identifica como o homem que viu a aflição do seu povo. Jeremias, nesse texto, ele não pode ficar indiferente. Ele viu algumas coisas que realmente fizeram o seu coração doer. Afinal, ele estivera presente durante esta caminhada deste povo, 40 anos profetizando, 40 anos anunciando o que Deus haveria de fazer se o povo não se voltasse para ele. Mas não sei por que Deus permite a ele ver o exército caldeu arrasar os muros de Jerusalém. Ele vê, irmãos, o templo santo ser jogado para o chão. Ele vê ser derribados os mais sublimados edifícios da cidade de Jerusalém. Ele vê a humilhação que a realeza davídica sofreu. Ele vê, irmãos, a dizima, a exterminação da flor mais fina e bela da sociedade judaica. Havia, irmãos, sofrimento semelhante a esse? Porém, irmãos, o que chama a nossa atenção, que não obstante a tudo isso, ele encontra esperança aonde não havia esperança. Aleluia! Eu, quando li esse texto hoje, quando comecei a meditar, irmãos, no contexto que envolve este versículo, renova os nossos dias como dantes, eu pude, irmãos, trazer para nós um pensamento que Deus coloca no meu coração. Aquele povo estava, irmãos, acrisolados pelo sofrimento. Não havia mais motivos de alegria, era só tristeza. Eles olhavam para a cidade toda destruída, o templo no chão. Jeremias entra e vê tudo isso, seu coração chora. Mas ele vê esperança. E o que eu quero lhe dizer nesta noite é que se nós estivermos, se você estiver acrisolado por sofrimento, que pareça estar além dos seus limites, tenhamos na promessa de Deus esperança nesta noite. Vivamos como viveu Abraão, crendo na esperança contra a esperança. Apesar dos lamentos presentes, apesar das lutas e das dificuldades, Deus não nos deixará isolados no nosso sofrimento. Queridos, o que levou este povo a esse sofrimento? O que aconteceu com Jerusalém, o que aconteceu com o povo de Deus, para que eles chegassem à situação que chegaram? E a primeira resposta nós encontramos, irmãos, no capítulo de número 1, Aquele povo, irmãos, se rebelou contra Deus. Aquela cidade que era tão linda, tão próspera, tão bonita, em que as pessoas achavam que dali, daquele lugar, ninguém os tirava. E Deus estava avisando: vocês estão se rebelando e eu virei contra vocês. Deus vai dando oportunidades. E o primeiro ensinamento que eu tenho aqui nesta noite é que Deus avisa por muitas vezes. E muitas vezes nós nos fazemos, irmãos, de surdos à voz de Deus. Só que Deus, irmãos, não tem pressa. A Bíblia diz que Ele é tardio em irar-se, mas Ele não tem o pecador por inocente. As pessoas às vezes fazem as coisas erradas e dizem: eu vou continuar fazendo porque está dando certo, está tudo bem na minha vida, está tudo normal. Olha, eu acho que esse negócio que estão falando, que precisa ser assim, que precisa ser assim, não, a minha vida está dando certo. Escute, Deus está te dando um tempo, e hoje Ele te trouxe nesta reunião para você ouvir a voz dEle dizendo: eu estou te dando um tempo. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz, capítulo 1 de Lamentações: como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias tornou-se tributária. Em outras palavras, tornou-se escrava. Deus derrubou o orgulho nacional da cidade. Deus arrebentou com o orgulho daquela cidade. Deus não aceita e não suporta orgulho nem altivez diante dele. É por isso que Jesus disse: sede humilde, aprendei de mim, seja humilde. Tem pessoas, queridos, que se alvoram, sobem num pedestal, tomam uma atitude e dizem: eu estou aqui, daqui ninguém me tira, daqui ninguém mexe comigo. Eu quero lhe dizer, há um Deus no céu que contempla e vê todas as coisas. Não brinque com Deus, porque Ele está dando um tempo. Mas Deus não se deixa escarnecer. Eu não sei se eu vou ouvir muito glória aqui nesta noite, mas eu prometo que eu vou falar tudo que Deus colocou no meu coração nesta noite. Nemande comanaias. Jerusalém caiu por causa do orgulho, da altivez. Caiu por renegar a palavra de Deus, caiu por pecar, por transgredir, aleluia. E Deus disse: eu vou a ti, eu vou a ti. E ele foi a Jerusalém. Mas como o senhor diz isso, pastor? Versículo 18 do capítulo 1. Justo é, Senhor, pois me rebelei contra os teus mandamentos. O povo sabia, nós nos rebelamos contra os teus mandamentos. Nós nos rebelamos. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens se foram para o cativeiro. é o clamor de Jerusalém. Eu me rebelei contra os teus mandamentos. Nós estamos vivendo, queridos jovens, numa sociedade podre, numa sociedade pecaminosa, numa sociedade, irmãos, que transgride a lei de Deus a todo momento, numa sociedade licenciosa por excelência, e tem muitos tentando enganar o povo de Deus, dizendo não faz mal, isto é igual, isto, irmãos, mas eu quero vos dizer, meus jovens, Deus nos escolheu do meio dessa sociedade, Deus nos tirou do meio dessa sociedade, Deus nos arrancou dessa casa de servidão, Deus nos deu liberdade para adorar o seu nome, e eu sou privilegiado, você é privilegiado, você, somos privilegiados, porque fomos tirados deste mundo. E não aceite de maneira nenhuma agora rebelar-se contra o mandamento de Deus. Não aceite o conselho daquele que diz não faz mal isto, não faz mal aquilo. Aleluia, glória a Deus, prima-te, aleluia, por seguir os mandamentos de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se alguém te chama de simples, glorifica a Deus. Mas se alguém te chama de orgulhoso, peça misericórdia a ele. Aleluia, porque Deus ainda trabalha com simples, Deus ainda trabalha com os humildes, Deus ainda trabalha com aqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz. Qual foi o resultado desta desobediência? Irmãos, o castigo de Deus. O castigo de Deus. Deus derribou do céu à terra a glória de Israel. Deus derrubou, mas não era o povo de Deus, era, mas Deus sabe tratar com o seu povo. Ah, pastor, mas eu sou crente, será que Deus, Deus vai tratar. Mas eu toco, eu canto na mocidade, eu toco na orquestra, eu até dou uma pregadinha de vez em quando, mas Deus vai tratar. Eu sou até solista, mas Deus vai tratar. Não brinca com ele, não se rebele com ele, não se rebele contra os seus mandamentos, porque Deus vai tratar. Dá para dar glória a Jesus? Aleluia. Gálatas 6 e 7 diz assim: Deus não se deixa escarnecer. O que semeia na carne, colhe corrupção. O que semeia no espírito, colhe a vida eterna. Qual tem sido a nossa semente? O que é que nós temos semeado? A Bíblia diz: aquele que semeia na carne, colhe corrupção. Mas aquele que semeia no espírito, colhe a vida eterna. Como cristãos, qual tem sido a nossa atitude? Estamos semeando na carne ou estamos semeando no espírito? Semear na carne, sabe o que é? É se igualar ao mundo. É querer estar bem com o mundo. É querer fazer amizade com o mundo. Mas a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Escute, jovem, escute, irmão, não dá para ser meio crente, não dá para ser mais ou menos crente, Não dá para estar aqui adorando a Deus agora e do outro, de lá no outro dia, irmãos, no meio de uma rodinha, batendo papo, falando coisas que não agradam a Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! Aleluia, glória a Deus, não dá para ser meio crente. Não dá. Não dá para a gente viver com um pé na igreja e com outro lá fora. Porque tem gente que tem um comportamento na igreja, mas lá fora tem outro. E desculpa eu abrir um parênteses aqui, nas redes sociais tem outro. Tem pessoas que, se você olhar na rede social, você nunca vai dizer que ele é crente. Aí a gente fica perguntando: qual é que Jesus vem buscar? O da igreja, o da escola ou a do Facebook? Ou do Instagram? Converte-nos a ti, Senhor, e nós nos converteremos. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, em meio a tudo isso, Jeremias proclama, irmãos, a misericórdia de Deus. E no capítulo 3, o versículo 22, ele diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Esta reunião aqui, nesta reunião que nós estamos fazendo hoje aqui, sabe o que é isso? É misericórdia de Deus. É Deus ainda nos chamando, irmãos, a um tempo de arrependimento. É Deus nos proporcionando uma oportunidade de conserto. É Deus nos proporcionando um tempo, aleluia, para Ele falar conosco, para Ele nos despertar, para Ele nos colocar de pé, para que entendamos qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade. Aramande comanai, alabachori anderras, aleluia, glória a Deus. Irmãos, em meio a esse caos, em meio a essa grande dificuldade, Jeremias pode abrir a sua boca e dizer: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele diz: bom é ter esperança. Sabe o que Jeremias está falando? Em meio a toda essa desolação, eu ainda tenho esperança. Em meio a toda essa confusão, a todo esse choro, a toda essa lágrima, a todo esse sofrimento, em meio a toda essa destruição, eu ainda tenho esperança. Eu quero lhe dizer, seja onde você estiver, seja na tua vida que tenha acontecido, o que tiver acontecido na tua vida, eu quero lhe dizer, ainda há esperança. E eu gosto, irmãos, quando falo em esperança, porque, irmãos, o salmista no Salmo 106, ele tinha certeza que Deus ia voltar-se para o seu povo. E ele no Salmo 106, o versículo 7, ele diz assim: lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Ele está dizendo: Senhor, lembra de mim quando o Senhor for ter misericórdia do teu povo. Eu quero estar no meio daqueles que o Senhor vai ter misericórdia. Eu quero estar no meio daqueles que o Senhor vai estender a mão para levantar de novo. Eu quero estar no meio daqueles que o Senhor vai ter, aleluia, misericórdia. Lembra-te de mim, Senhor. Oxalá que eu e você nesta noite possamos levantar mãos aos céus e dizer: lembra-te de mim, Senhor, quando o Senhor for mostrar o teu favor. Jeremias então vê, irmãos, uma esperança, e aí ele conduz ao povo, irmãos, para o versículo que nós tomamos como base, e ele diz assim: aleluia, glória a Deus, converte-nos a ti, e nós seremos convertidos. Irmãos, o termo conversão, no sentido literal, ele significa virar-se para a direção oposta. Ele está dizendo: Senhor, dá um tempo para nós, para que a gente possa virar para o lado contrário. Converte-nos, Senhor, nos dê oportunidades, converte-nos a ti, chama-nos a ti novamente, e nós nos converteremos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, significa mudar de direção. Todos nós precisamos nos converter a Deus de algum ato, ou pecado cometido contra Ele. Quantas vezes precisamos de nos converter ao Senhor? Mas, irmãos, essa conversão, ela não tem valor nenhuma se ela não vier acompanhada de arrependimento. Converter-se é arrepender-se. Porque tem muita gente que diz: não, está certo, essa palavra está certa, é isso mesmo. O pastor está certo. Mas não tem arrependimento nenhum. Continua do mesmo jeito. Mas Deus nos convida nesta noite, como convidou aquele povo, a um arrependimento. A um arrependimento, irmãos, aleluia. A conversão só acontece se ela vir acompanhada de arrependimento. Lá no livro das 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Esta mensagem é para crente, irmãos. Olha para o teu irmão e diga: irmão, é para você, é para mim, é para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, mas nós somos crente, mas é você, crente, que Deus está falando hoje. É você que canta, é você que prega, é você que dá até uns pulinhos de vez em quando. Aleluia, é para nós. Coma e beba desta comida. Muito longo vai ser o teu caminho. Deriande, comanai, alabaxoriandehaz. Há momentos, irmãos, que Deus tem que sacudir a gente para a gente entender. Deus está cansado, irmãos, de olhar para essa mornidão espiritual que está vivendo muitos que se dizem sua igreja hoje. Estamos fazendo as coisas por rotina, canta por rotina, prega por rotina, não lê mais a Bíblia, irmão, já se prega mensagens, aleluias, copiadas, já não tem mais graça, já não tem mais alegria, já não tem mais prazer. Estamos vivendo um tempo, aleluia, em que o mundo tem se conformado junto com alguns, aleluia, mas Deus diz nesta noite: eu quero arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, sabe o que eu vou dizer a vocês? A igreja está precisando de palavras igual essa. Deus abençoe quem escolheu esse tema, não sei se foi Uri, quem foi, Deus abençoe, irmãos, precisamos parar com esse negócio de ficar com mensagem arrumadinha, mensagem cheia de coisinha para cá, coisinha para lá. Deus não está interessado nesse negócio, não. Aramanda, como anaias, e vem pregar e fica preocupado se vai agradar, se não vai machucar. Palavra de Deus não mata ninguém, palavra de Deus põe crente de pé, palavra de Deus faz o crente pular na presença dele. Neriande, como anaias, labalaba cheias, crente frio vai ter que entrar no fogo hoje, crente frio vai aprender que com Deus a coisa é diferente. Ande como anaia, labachore anderras. Ande como anaia, labalabachore anderras. Estamos vivendo um tempo em que os pregadores se preocupam muito com a oratória, com a milética, com isso, com aquilo outro. E Deus está dizendo: eu quero que você fale a minha palavra. Eu quero que você fale o que eu quero. Estamos muito preocupados com técnica, com beleza, mas está faltando espiritualidade. Queremos me apresentar a melhor orquestra, o melhor coral, o melhor conjunto, mas Deus está dizendo: eu quero o melhor crente, eu quero poder, eu quero virtude, eu quero ver o poder de Deus na vossa vida. É isso que Deus quer. Ananda koma namahaya labalaba shuri andeha. Eu não sei se você vai sair me amando ou me odiando, mas eu vou falar tudo que Deus colocou no meu coração. De blande com manai, alabachuri anderras. Chega, irmãos, de aparência. Chega de aparência. Deus quer renovação. Você que é batizado com o Espírito Santo, há quanto tempo você não fala em língua estranha? Nós fazemos as nossas reuniões, irmãos, e não se busca mais batismo com o Espírito Santo. Não se busca mais renovação. Tem lugar que nem apelo se faz mais. É um culto tradicional. É um culto para cumprir o horário das 7 às 9. Irmãos, Deus não está interessado nisso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Arande como anahaya labachuri aderras. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos. Eu ouvirei do céu. Aleluia, eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra. Glória a Deus. Qual tem sido o seu caminho? Os teus caminhos são caminhos bons? Qual tem sido os nossos caminhos? Deus está provando os nossos caminhos? Será que Jesus nos acompanha nos caminhos em que nós estamos caminhando? Será que onde eu estou entrando, Jesus entra? Será que onde eu estou me assentando, Jesus se assenta? Será que nas rodas aonde eu estou conversando, Jesus participaria? Será que se Jesus assistisse televisão, ele assiste o que eu estou assistindo? Será que se ele entrasse no nosso Facebook, ele ficaria conversando e batendo papo no nosso Facebook? Será que se ele entrasse nas outras redes sociais nossas, ele também ficaria junto conosco? Em seus passos, o que faria Jesus? Converte-nos, Senhor, a ti, e seremos convertidos. Conta, Senhor, para nós tudo o que está errado, e nós vamos mudar de direção. Não importa, Senhor, que eu tenha que chorar. Não importa que eu tenha que abrir mão de alguma coisa. Não importa, Senhor, que eu tenha até, Senhor, que contrariar alguém, mas converte-me a ti, Senhor. Eu vou mudar de direção, Senhor, eu vou mudar. Deus espera, irmãos, de cada um de nós sinceridade nesse momento. Deus espera, irmãos, que nós sejamos sinceros em nos voltarmos a Ele. Glória a Deus. Ele espera que sejamos sinceros em reconhecer nossas fragilidades e as nossas fraquezas. Eu disse que esta mensagem é para nós hoje, porque todos nós somos sujeitos a fracassos, somos sujeitos às fragilidades, mas, irmãos, Deus tem um remédio para nós aqui nesta noite. Como Deus teve remédio para a sua cidade, Deus tem remédio para nós aqui nesta noite. Glória a Deus. Então, irmãos, a primeira coisa, para que haja uma conversão a Deus e que voltemos a Deus, precisa haver em nossa vida arrependimento. E a primeira coisa que ele pede: converte-nos a ti, Senhor, e nós nos converteremos. Aí ele diz: renova os nossos dias como dantes. Renova os nossos dias como dantes. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero ter tudo o que eu tinha antes. Nós queremos ver o templo reerguido. Nós queremos ver a cidade populosa novamente. Nós queremos ver os muros todos erguidos. Nós queremos ver as crianças brincando nas praças. Nós queremos ver a alegria no meio da cidade. Nós queremos ver o prazer do povo que se chama pelo seu nome nessa cidade. Renova os nossos dias como dantes. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe seja hoje o dia de você dizer: renova o meu dia, Senhor. Renovo o meu dia, eu quero viver novamente o que eu já vivi, eu quero ter a experiência que eu já tive uma vez, eu quero ter novamente, eu quero, Senhor, viver o primeiro amor novamente. Aleluia, glória a Deus. Renovar, irmãos, é voltar ao primeiro amor. Renovar os nossos dias como dantes, aos primórdios, é voltar ao primeiro amor. E nós temos um exemplo maravilhoso em Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Quando Deus, falando com a igreja em Éfeso, Deus disse para eles: eu tenho porém contra ti. Estava tudo bem. A igreja estava, irmãos, aparentemente tudo ótimo. Eles cantavam, eles, irmãos, ceavam. Eles iam ao culto, estava tudo. Quem olhava para a igreja de Éfeso, irmão, estava uma igrejinha redondinha, não tinha nada. Mas Deus está lá de cima e está olhando. Deus está lá de cima e está dizendo: é, vocês estão igual Samuel. Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração. Eu estou olhando lá dentro e ele está sondando os corações. É por isso que o salmista diz: sonda o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda o meu coração. E Deus, olhando para a igreja de Éfeso, ele diz: eu tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Olha o arrependimento aí de novo. Lembra onde você caiu e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se lembra quando você aceitou Jesus? Aquele amor, aquela alegria, aquele gozo. Os primeiros dias que você frequentou a igreja, se lembra? Aquele amor, aquela alegria, quando foi batizado com o Espírito Santo, aquele fogo, que você desceu pela rua falando língua estranha, se lembra disso? E hoje, como é que está? Tem gente hoje que entrou no conformismo, eles tapam a boca para não falar língua estranha alta. Falam baixinho porque Deus não é surdo. Não precisa de tudo isso, Deus não é surdo. Tem gente que já entrou para o estilo da igreja estilizada. As pessoas são importantes, irmão, não tem ninguém mais importante que Deus. Não porque nós temos que ser assim, porque nós temos que ser assim, nós temos... Irmãos, a igreja de Deus é chamada o povo de Deus. E o povo de Deus não tem grande, não tem pequeno, não tem rico, não tem pobre, não tem amarelo, não tem branco, não tem preto. Não tem, não, não. É um povo só, uma igreja só, um povo lavado, escolhido, zeloso. É o povo que vai morar no céu, aleluia. E tem uma coisa... É um povo barulhento. É um povo barulhento. Quem é esse povo barulhento? É o povo que vai morar no céu. Eu fico incomodado em entrar numa igreja que está aquele negocinho tudo certinho para dar um glória a Jesus. Tem que tomar cuidado. Eu gosto da igreja em que o povo, irmão, sente, aleluia, o poder de Deus, aleluia, e não tem medo, não tem vergonha de rasgar o coração, rasgar a alma e louvar a Deus, aleluia, glória. onde o povo de Deus chegava, tinha barulho e tinha festa. Muitas vezes o povo de Deus foi atacado, porque estava tudo silêncio, daí a pouco era festa, era aquele barulho, alguém dizia: olha, Israel chegou aí, ó. Israel chegou aí. Eu quero te perguntar, crente, onde você está passando? Você está incomodando? O inimigo está sabendo que você chegou? Porque onde chega povo de Deus, chega o barulho do Espírito Santo. Não é esse barulho do mundo, não. É barulho do Espírito Santo, é fogo no coração. Aleluia, glória, aleluia para os céus. No primeiro amor, irmãos, tinha glória, tinha aleluia, tem língua estranha, tinha poder na vida. Mas, irmãos, vai passando o tempo, vai esfriando, e a gente vai ficando se domando aos costumes, aos crentes de cristal. Qualquer coisinha ele se incomoda. O que está na frente da glória, Jesus. O que está do lado da aleluia, o que está do outro lado pula de prazer, o que está atrás dele dá um glória que ele até balança na cadeira, e ele está quieto, não tem nada, seco, vazio. Deus vai te tocar nesta noite, Deus vai te mudar nesta noite. Renova, renova, renova, renova, renova, renova, renova, Senhor, os nossos dias. Ramande comanaias, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem poder de Deus aí na galeria? Tem, tem poder de Deus aí? Tem, tem, aleluia, glória a Deus. Tem renovo de Deus aqui, tem renovo de Deus ali, tem renovo de Deus, tem renovo de Deus aqui, tem renovo de Deus no altar, tem renovo de Deus aqui nesta noite. Rimande comanamanaia, rabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalabalab Ah, pastor, eu não sabia que ia ser assim. Olha, irmão, se você veio aqui para ficar só ouvindo, se você veio aqui só para prestar atenção, eu quero dizer, você veio para o lugar errado, porque aqui é lugar de glória, aleluia, aqui é lugar de sentir o poder de Deus, aqui é lugar de falar em língua estranha, aqui é lugar de falar em mistério, aqui é lugar de sentir a presença de Deus na nossa vida e adorar o seu nome. Voltar ao primeiro amor. Ande como Anaias, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante que Deus falou para eles: olha, pratica as primeiras obras. Arrepende-te. Pratica as primeiras obras, senão eu venho a ti. Não espera ele chegar em você. Você tem coragem de olhar para o teu irmão e falar: não espere ele chegar em você. Ele só pode chegar em nós de outra maneira. Mas da maneira de Apocalipse 2 e 5, eu não quero que ele chegue em mim. Apocalipse 2 e 5, eu não quero que ele chegue em mim. Eu quero que ele chegue diferente. 2 e 5, ele disse: senão eu vou a ti e tirarei de ti o teu castiçal. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou arrancar você do teu lugar. Israel foi arrancada do seu lugar. Jerusalém foi arrancada do seu lugar. E levado todos como escravos para a Babilônia. A cidade que era princesa se tornou escrava. Decanda Shomana e Alabarras. Mas escuta, irmãos, hoje ainda tem tempo. Olha para o teu irmão e diga: hoje ainda tem tempo. Hoje ainda tem tempo, hoje ainda está no aviso. Ainda tempo, ainda tempo, ainda tempo, aleluia. E quer saber de uma coisa? O renovador está aqui. O renovador está aqui. O livro de Zacarias 6 e 12 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. O renovo está aqui nesta noite. O renovo está aqui, tem renovo de Deus aqui nesta noite. Aleluia, tem renovo de Deus aqui nesta noite. Deus é o renovador dos nossos dias e está aqui para renovar. Glória a Deus. Qual deve ser nossa atitude? Se o renovador está aqui, se ele quer renovar e nós queremos ser renovados, qual é a nossa atitude? Lembra, pois, de onde caíste. Foi ali, Jesus. Foi ali. Foi naquela conversa. Foi ali. Se lembra dos moços? Os filhos dos profetas? Os filhos dos profetas, a casa estava pequena, e disse: olha, vamos aumentar a casa aqui. Chamou o profeta Eliseu. Os irmãos conhecem a história, Eliseu foi junto. Aí ele está lá com toda alegria cortando a árvore para derrubar, irmãos, a árvore para fazer aumentar a cabana. A hora que ele bateu na árvore, só bateu o cabo, o machado caiu lá dentro da água. Ele pôs a mão na cabeça e disse: era emprestado. Mas o profeta de Deus estava ali. E se o machado caiu na água, irmãos, o profeta de Deus está aqui. Eliseu disse para ele: onde foi que caiu? Ele disse: foi ali. Foi ali. Lembra, pois, de onde caíste. Ele te perguntou: onde que foi? Diga: foi ali. Tem lenho, tem machado para ser jogado na água. Aleluia. Irmãos, e o machado vai flutuar. O machado vai flutuar. Sabe o que é isso? O machado, irmãos, algo de ferro flutuar na água é milagre de Deus. Sabe o que eu quero lhe dizer? O impossível de Deus vai acontecer na tua vida nesta noite. Diga para ele: onde foi que caiu? Foi ali. A partir daquele dia eu não tive mais alegria. A partir daquele dia eu não tive mais gozo. A partir daquele dia nunca mais eu falei em língua estranha. A partir daquele dia a minha vida mudou. Foi ali. Alande comanaias, aleluia, glória a Deus. O lenho vai ser jogado na água, o machado vai flutuar novamente. A esperança voltará, a alegria voltará, o gozo voltará, a bênção de Deus voltará na tua vida. Você vai sorrir novamente, você vai cantar com alegria novamente, você vai estar na presença dele com alegria novamente. Aleluia, glória a Deus, a esperança nesta noite. Faça como Davi, Salmo 51, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e não retires de mim o teu espírito. Tem alegria para você nesta noite. Aleluia, arrepende-te, muda de mente, muda de direção. aleluia, confesse os pecados ao Senhor, aleluia. Arrependimento, irmãos, não é emoção, arrependimento é decisão. Arrependimento é decisão. Eu vou deixar isto, eu não vou fazer mais isto, eu decidi a fazer assim. Arrependimento é isso, aleluia, é decisão, aleluia. Eu estou correndo para encerrar, aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor. Mude a sua mente hoje. Olhe para Jesus, deixando, pois, todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Glória a Deus, aleluia. Renovemos a nossa mente. Renovemos a nossa mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mude a mente nesta noite. O inimigo tem soprado, tem dito para você: você não terá sucesso, você não será abençoado, você não terá. E Deus está dizendo: mude a mente. Tome outro caminho nesta noite, mude a direção. Ah, Ramande Comanaias, assuma essa posição diante de Deus e mude a direção. Tenha coragem. Saia de onde você está. Saia de onde você está. Este caminho só te levará à morte. Saia deste caminho. Saia deste lugar. Aleluia. Olhe para Jesus. Olhe para a direção que Ele coloca diante de ti nesta noite. Deus não quer ver você despojado. Deus não quer ver você triste. Deus não quer ver você abatido. Deus quer levar você ao outeiro da vitória. Deus quer fazer você mais feliz. Aleluia. Deus quer fazer você vitorioso. E hoje Ele vai te mostrar um caminho novo. Aleluia, glória a Deus. Um caminho de vitória. Um caminho pelo qual você nunca andou, mas Deus vai te mostrar um caminho hoje. É só você tomar a direção, só você tomar a atitude, aleluia, de renunciar tudo, de arrepender-se e mudar de direção. Deus te levará a um caminho novo. Glória a Deus. Quem sabe os seus atos, quem sabe as suas atitudes te levaram ao caminho do saqueamento, ao caminho do despojo do inimigo. Quem sabe você está olhando e diz: tudo está perdido, e você se sente roubado, furtado pelo inimigo. Quem sabe você está dizendo: eu perdi tudo, não tem mais esperança. Mas eu quero vos dizer que o mesmo versículo que diz que o inimigo veio roubar e destruir, veio saquear, veio acabar com as vidas, Ele também diz: mas eu, e a palavra de Jesus, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Olhe para o teu irmão e diga: hoje Ele vai restituir. Hoje Ele quer renovar você. Hoje Ele quer renovar a tua vida. Hoje Ele quer te fazer vitorioso. Aleluia. Ele veio para que tenha vida com abundância. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Renova, Senhor, os nossos dias como antes. Senhor, eu quero uma renovação. Quantos querem renovação de Deus aqui? Eu quero. Quantos querem renovação de Deus aqui? Aleluia. Ele tem renovação para minha e para a tua vida aqui nesta noite. Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a nossa história nesta noite. Aleluia. Eu não quero prosseguir muito, mas eu quero louvar a Deus com um hino com vocês. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu tenho certeza que Deus nesta noite, Ele vai mudar a nossa história. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor, renova, Senhor, os nossos dias como dantes. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria de convidar vocês para ficarem de pé, meus irmãos, e cante conosco nesse hino. Aleluia! Senhor, me arrependo, Senhor, Eu quero fazer um primeiro convite nesta noite. As pessoas que aqui estão, que ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, e quer recebê-lo nesta noite como Senhor da sua vida, eu quero que você dê um sinal com a sua mão, levantando a sua mão em sinal, dizendo: eu quero esse Jesus. Aleluia. Eu quero pedir aos irmãos que estão do lado de uma pessoa não crente, que está aqui conosco, para que você venha com ele aqui à frente. Se você não quiser levantar a sua mão, você vem até aqui próximo a nós, não vai dar para chegar aqui, mas nesse corredor pelo menos, você vem até aqui, e nós queremos orar por você nesta noite. Onde está a primeira pessoa para o Senhor Jesus nesta noite? Aleluia! Onde está a primeira pessoa? Aqui embaixo, lá na nossa galeria. Nós queremos orar por você nesta noite. Aleluia, lá está vindo a primeira, a segunda pessoa para Jesus nesta noite. Aleluia. Quem está afastado, quem está distante, quer voltar para Jesus hoje? Deus te abençoe, minha filha. Lá está a segunda pessoa para Jesus, a terceira. Aleluia! A terceira pessoa para Jesus nesta noite. Eis aqui, rendido estou. A terceira está chegando. Aleluia! A quarta está chegando. A quinta pessoa para Jesus nesta noite. Eu sou teu. Aleluia! E tu és meu. Aleluia! Aleluia! Quinta, sexta, sétima e oitava chegou. A nona pessoa para Jesus nesta noite. Já chegou a décima pessoa para Jesus. Aleluia. Eu respiro. Você que está afastado, volte hoje. Já chegou a décima, a décima primeira. Aleluia. Já chegou a décima segunda. Eu sou teu e tu és meu. A décima terceira pessoa para Jesus. Me ajude aí, irmão. Olha do teu lado. Convide a ele. Me ajude aí na galeria. Descer, nós esperamos, nós não temos pressa. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia.

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, como eu gostaria que os obreiros descessem para colocar as mãos dos irmãos, mas eu vou pedir quem está embaixo aí, você moça, você tem poder de Deus na mão, viu? Ajude aí, vamos orar para Jesus batizar crente com o Espírito Santo agora. Aleluia. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia, glória a Deus, e qualquer um pode fazer isso. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos orar agora e pedir a Deus, ajude o irmão aí agora, para que Jesus batize ele com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero que os irmãos que estão por perto nos ajude, porque não dá nem para os obreiros passar aqui. Aleluia, mas quem estiver aí embaixo nos ajude. E nós vamos orar agora. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ande com manaia, labaxéias. Como que é esse negócio? É com Deus. Aleluia. Isso é mistério, é com Deus. Aleluia, mas ele ainda batiza crente com o Espírito Santo. Aleluia, quem sentir que Deus falou contigo e você precisa que Deus renove a tua vida, aleluia, tome essa atitude, aleluia, entra no meio desse povo aí, aleluia, nós vamos adorar a Deus agora e Deus vai mudar a sua história. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor, em primeiro lugar nesta noite, por essas vidas preciosas que estão aqui diante de Ti, que ouviram a palavra da salvação, que ouviram a palavra, Senhor, que regenera, a palavra que transforma, a palavra que dá vida, a palavra, Senhor, que muda o homem numa nova criatura. E eu Te peço, toma nas Tuas mãos, Senhor, essas vidas preciosas agora. Aleluia, Senhor, aleluia, perdoe os seus pecados, escreve os seus nomes agora no Teu livro, Senhor. Filhos que estão voltando para a Tua casa, receba-os agora, Senhor, como filhos amados, Senhor, receba agora, coloque as Tuas mãos, opera uma maravilha, um milagre, Senhor Deus, e Tu podes, Senhor Deus, fazer o impossível na vida de cada um deles. Pai bendito, também diante de Ti está o Teu povo que ouviu a Tua palavra. Ó Jesus, batiza crente com o Espírito Santo agora, renova vidas, opera maravilhas, opera milagres, batiza agora, batiza agora, batiza agora, batiza agora, Jesus, aleluia, aleluia, batiza, renova, aleluia, agora, agora, Senhor, com Teu Espírito Santo. Aleluia, batiza agora, Senhor, batiza essa vida agora, sela com Teu selo da promessa, aleluia, para a glória do Teu nome, aleluia, batiza, batiza agora, renova, opera milagres, opera maravilhas, confirma, Senhor, a Tua bênção na vida do Teu filho, confirma, Senhor, a Tua bênção na vida da Tua filha, nesta noite, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor nesta vida. Vai renovando, vai renovando, vai operando, vai, Senhor, fazendo a tua obra poderosamente nesta noite, neste lugar. Rande comanai alabalabalabahai alabalabalabasheias. Niri ande comanamanai alabalabalabashori andehas. Rande comanamanai alabalabalabahas. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Poder de Deus na tua vida. Receba o batismo agora. Receba a renovação. Fale línguas estranhas novamente. Aleluia. Dire ande coma na manai, arabalabalaba, chore ande ras. Arande coma na, arabalabalaba, chore ande ras. Aleluia. Renova vidas agora, renova vidas agora, Senhor, renova vidas agora, renova vidas agora, Senhor, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, Senhor, aleluia, renova vidas agora, Senhor, renova vidas agora. Niriande coma na manai, arabalabalaba, chori anderras. Anande coma na, arabalabalaba, chori anderras. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Ei, me ande com anaias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O renovador está aqui nesta noite, aleluia. O batizador com o Espírito Santo também está aqui, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Ramande comanai alabalaba shoriandehaz, aleluia, aleluia. Aleluia. E eu me aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. E te agradecemos, Senhor, nesta noite. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo aleluia. A glória. E percebo maravilhoso Ele é. E o tanto que Ele me quer, oh, Ele me amou, aleluia, oh, Ele me ama, Ele me amou. Porque Ele nos ama, Ele nos nos escolheu para estar aqui. Aleluia. Nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogados.